Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tiro é onda, vem no pique, olha só. A nossa fé em Deus é a riqueza maior. A nossa roupa é de diante, o local da amor. No fundo tá diante, pela esquina de mecânica. Eu tô plantando a capiva com pão de 200 mil. Meu estilo tá de cante, me namora enquanto mil. Elas estão doidas, tão louca, olha só como elas curtem. O whisky Big Apple é de pura absoluta. Elas estão doidas, tão louca, olha só como elas curtem. O whisky Big Apple é de pura absoluta. DJ Eduardo da Night, o rei dos gays. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tiro é onda, vem no pique, olha só. A nossa fé em Deus é a riqueza maior. Só lançamento brabo. Nossa roupa é de diante, o local da amor. No fundo tá diante, pela esquina de mecânica. Eu tô plantando a capitiva com pão de 200 mil. Meu estilo tá de cante, me namora enquanto mil. Elas estão doidas, tão louca, olha só como elas curtem. O whisky Big Apple é de pura absoluta. Elas estão doidas, tão louca, olha só como elas curtem. O whisky